tira a vida no cabeça, passe o pesadelo, só tá bom. Minha mãe cozinha fazer o louco. Me sei ninguém, não. Um xintigo manda de coração, só tá com peça. Fez amor que vai desistir, perdido na boca, oh. Sinto na conversa da minha medo, da minha medo.